Cleomar Rocha. Eu tenho uma formação bastante diversificada. Eu fiz graduação em letras, uma especialização em gestão universitária. Trabalhei como gestor universitário durante muitos anos em Salvador. Tenho mestrado em arte e tecnologia da imagem, um doutorado em comunicação e cultura contemporâneas, um primeiro pós-doutorado em tecnologias da inteligência e design digital, um segundo pós-doutorado em estudos culturais e um terceiro pós-doutorado em poéticas interdisciplinares. Então a pegada sempre foi muito multidisciplinar, enquanto a instância, um trato sempre muito característico de uma interdisciplinaridade de fato e com preocupações que são muito mais transdisciplinares. Então, desde o mestrado que eu fiz na UNB, na Universidade de Brasília, em Arte e Tecnologia, que eu pensava sobre um lugar específico e que várias pessoas pudessem estar reunidas e trabalhando em conjunto, desenvolvendo projetos, otimizando resultados, e essa otimização ela se daria em termos de pesquisa, de extensão e de ensino, e teria, claro, uma pegada também de retorno social. E esse retorno social se daria de duas formas específicas, seja na pegada mais comercial, não é? Que há também um retorno social do que nós temos aqui, ou seja, de uma maneira mais solidária, no sentido de disponibilização desses trabalhos. Via com muita preocupação, e sempre vi com muita preocupação, que a academia trabalhava muito em pesquisa, mas pesquisas de cunho teórico com péssimo aproveitamento comunitário. E isso sempre me causou uma estranheza e um incômodo. Daí pensar em um laboratório em que essas coisas pudessem acontecer sem os lugares específicos das unidades ou dos saberes, mas que fossem saberes compartilhados, esse compartilhamento e esse caminho colaborativo. Bom, ainda estava em Salvador quando eu quis pela primeira vez operacionalizar essa ideia montando um laboratório. Trabalhava na época em uma universidade particular, em uma instituição particular, e a instituição não teve interesse na implementação desse laboratório, talvez em função de possíveis custos operacionais para manter uma equipe e os equipamentos necessários para esse tipo de ativação. Assim que eu assumi aqui na UFG, eu trouxe essa ideia e de início eu tive uma sinalização positiva por parte da universidade, no sentido de que eu poderia desenvolver esse projeto desde que não dependesse da universidade um aporte financeiro, mas que eu teria todo o apoio institucional para buscar esses recursos a partir de outros editais, de outras agências, e foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui atrás de vários editais, compondo uma série de articulações internas aqui na universidade, o que confluiu com vários interesses de vários pesquisadores que hoje atuam comigo aqui no Media Lab, e nós conseguimos uma série de editais. Esses editais vieram desde compra de equipamento, a construção do prédio que nós temos do Media Lab, até a montagem de equipes e a produção de artefatos tecnológicos em mídias interativas de várias áreas. Isso possibilitou que, antes mesmo do prédio estar pronto, a gente já tivesse uma metodologia de trabalho em curso e com resultados. A gente, só para citar um exemplo, nós ganhamos o edital XPTA.lab, em uma parceria com a UNB e com a UFPI, e nós desenvolvemos uma série de produtos tecnológicos e fizemos exposição desses produtos na primeira feira de inovação tecnológica audiovisual em São Paulo, na Cinemateca Brasileira, que foi um evento muito interessante, muito bom ver uma série de projetos e saber que os nossos projetos estavam nesse mesmo contexto. Isso já nos dava mais ou menos um direcionamento do que a gente queria. Nós queríamos um centro de produção de conhecimentos novos. Esses conhecimentos seriam aplicados para que houvesse um retorno específico para a sociedade. Então, nós nunca estivemos interessados em desenvolvimento de pesquisa que resultasse em artigos, dissertações e teses. Mas, além disso, nós queríamos produtos com retorno aplicável e que mudasse comportamentos e atitudes no cotidiano das pessoas. Para isso, nós propusemos a criação de um espaço que desse margem para isso. Então, o nosso espaço MediaLab, ele tem a configuração que me parece bastante produtiva no sentido de desenvolvimento de software, desenvolvimento de hardware, de desenvolvimento de novos protótipos. A gente está recebendo ainda esse mês a nossa impressora 3D, de exposição desses trabalhos para apresentar isso para a comunidade, além dos estúdios de áudio, vídeo e foto que a gente tem aqui, que a gente tem feito uma série de parcerias, tanto com áreas específicas da universidade, quanto de outras universidades e de outras instituições. Então, essa é a tônica do MediaLab, que caracteriza e que caracteriza uma história que, antes mesmo de ter o prédio, que, a meu ver, é uma das maiores conquistas, a gente já vinha desenvolvendo projetos com esse tipo de articulação. Até hoje, a gente captou coisa de 5 milhões de reais nos vários editais, que eu não tenho ideia de quantos tenham sido. Uhum. E são todos editais públicos, né? Editais públicos, exatamente. Uhum. Nós tivemos editais públicos e tivemos algumas chamadas direcionadas para universidades federais. Então, coisas como a implementação de um núcleo de tecnologia assistiva foi uma chamada do MCTI para interessados de universidades federais. E aí não era exatamente um edital, embora a conformação ou o trabalho que nós tivemos tenha sido até maior no alinhamento dos interesses do Ministério com os nossos interesses específicos aqui na universidade. Uhum. E dos outros laboratórios que você conhece, sejam de universidades ou não, o que você resgata como característica mais específica ou de destaque dessa experiência aqui? Pensando talvez num arranjo institucional que me parece particular, mas também outras características que você sinta que são particulares daqui. Eu vejo claramente um perfil voltado para pesquisa e inovação no MediaLab. Então, nós temos vários laboratórios. Os laboratórios institucionais, eles normalmente são construídos para uso na área de ensino. O MediaLab não foi desenvolvido para a área de ensino. Ele já nasce com a conformação diferenciada com foco em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Dá suporte a ensino, mas a gente não tem alunos aqui nos trabalhos disciplinares. Eles estão aqui para desenvolvimento das pesquisas que compõem os projetos de mestrado, doutorado, pós-doutorado e iniciação científica. A única vertente que nós temos são os cursos oferecidos pelo próprio MediaLab, que eu entendo como base de transferência tecnológica, de capacitação, dentro desse pensamento, dessa cultura que nós formamos. Mas, claramente, é um laboratório já diferente nesse primeiro ponto, de que enquanto os laboratórios que nós temos nas várias instituições brasileiras, eles atendem demandas de prioritariamente de ensino, nós trabalhamos com uma prioridade na pesquisa e na inovação. Uma outra característica marcante do MediaLab é que nós não estamos vinculados a uma unidade acadêmica específica. O nosso trânsito, ele é muito pluridisciplinar, na medida em que nós não nos reportamos a uma unidade de formação, nem a área de comunicação, nem a área de artes, nem a área de tecnologia, mas a universidade inteira, com todas as áreas da universidade. Isso faz com que sejamos um laboratório multiusuário com um trânsito livre, aberto e integrador, o que é bastante característico dessa conformação aqui e difere dos laboratórios que nós temos similares nas outras instituições e mesmo aqui dentro, que normalmente nós encontramos, por exemplo, laboratórios da PoliUSP que trabalham essencialmente com uma pegada de desenvolvimento, ou o Lavid, que é especializado em vídeos, ou enfim, uma área específica de de atividade de um laboratório que se vincula a uma área de conhecimento. Aqui nós temos um foco, que é mídias interativas, atuando em todas as áreas de conhecimento. Então, isso é uma diferença fundamental do DNA do Media Lab. E como é a relação com comunidade acadêmica e extra-acadêmica? Quer dizer, quando alguém chega aqui e diz, oi, eu quero participar, que modalidades existem de participação para essas diferentes comunidades? Tá, nós temos um interesse, somos um laboratório multiusuário e, portanto, ele está aberto a uma série de participações. Nós temos alguns requisitos específicos de projetos. O primeiro deles é que tenha uma ambiência colaborativa. Então, nenhum projeto vem aqui para um único interesse. Ou a gente socializa o interesse, ou ele não tem lugar para o seu desenvolvimento aqui. Então, normalmente, quando chega uma ideia de projeto, vindo ou fora da universidade ou dentro da universidade, a gente verifica que nível de abertura esse projeto tem para colaborações de outras áreas de conhecimento e a gente tenta fazer esse trabalho de integração. Esse é um primeiro ponto que a gente tem. Os projetos que querem simplesmente utilizar a infraestrutura do Media Lab, ele não tem vez. O que tem vez são os trabalhos que buscam colaboração no seu desenvolvimento. E aí a gente tenta otimizar esse tipo de recurso, inclusive sugerindo algumas participações de outras especialidades que nós temos na própria universidade ou fora dela. Para a comunidade, a gente também tem esse tipo de interesse de articulação. Então, na medida que haja, de fato, uma perspectiva de pesquisa, nos interessa muito o trabalho com a comunidade em termos de demanda específica e aí a gente recebe algumas demandas e que a gente atende a essas questões específicas dentro dos eixos de pesquisa do Media Lab. Isso nos caracteriza, primeiro, como um laboratório de pesquisa e inovação que tem uma disposição e uma disponibilidade para auxiliar nos trabalhos experimentais, inventivos, criativos, de uma maneira geral, em todas as áreas de conhecimento, mas nós não somos um prestador de serviço, não é? Então não somos um balcão de serviço em que a pessoa chega aqui pedindo uma identidade visual ou um formato de curso. A gente só tem interesse se houver pesquisa envolvida e que essa pesquisa resulte em uma aplicação que satisfaça essa demanda. Com a comunidade funciona exatamente do mesmo modo. As pessoas podem chegar aqui e propor projetos para serem desenvolvidos e a gente verifica os níveis de criatividade envolvido aqui para que a gente comece a incubar ou a desenvolver aqui dentro com todo o auxílio institucional para esse trabalho. Sim. Vocês costumam fazer algum tipo de chamada, por exemplo, eu lembro daquela residência Restelinha, pensando já em comunidade artística, mas após essa experiência, vocês têm, digamos, desenvolvido esse tipo de iniciativa de convocatória ou é mais que as diferentes comunidades ou projetos se aproximam ao lado? Nós temos os dois movimentos, depende muito dos projetos instalados aqui. Para o Observatório da Economia Criativa, a montagem de equipe foi para uma chamada. Então, nós abrimos uma chamada geral, não apenas interna, mas externa. Estivemos muito próximos de alguns grupos que estudam a economia criativa, tentando articular exatamente esse tipo de participação, no que resultou em um hall de candidatos, que nós fizemos uma seleção e contratamos a equipe específica para o observatório. E algumas chamadas, elas são mais especializadas. E aí não dá para abrir uma proposta, um edital, mas a gente já vai direto por convite em função da especificidade de pesquisa. Então, na verdade, a gente tem editais, como o edital de contratação de tutores para o nosso curso de inovação em mídias interativas. A gente tem as chamadas, que diz de uma seleção mais simples, ou uma seleção mais simplificada para os projetos do Media Lab. a gente tem os convites direcionados, além de a gente receber propostas diretamente vindas interna do nosso contexto interno da universidade ou externo. Tem uma questão específica que a gente ainda precisa organizar, que é a imagem percebida do Media Lab, porque algumas pessoas veem um monte de possibilidades e quer aportar aqui a sua ideia, às vezes nem sempre de um modo colaborativo ou acreditando que sejamos uma quase agência de fomento, quanto efetivamente a gente não é. Então, todos os projetos, eles são organizados, eles são pautados e a gente busca em editais específicos a viabilidade de sua operacionalização, de seu funcionamento. Em alguns casos específicos, a gente otimiza recursos para que os mesmos recursos de um projeto deem conta do desenvolvimento de algum outro projeto. Então, temos esses vários modelos com os quais nós trabalhamos e a criação de leques de possibilidade é uma tônica que nós temos até para não estrangular nossos processos internos. Uhum. Sim, esses produtos que são gerados, e você fala muito em experiências, né, também. Sim. Esses produtos e experiências, tem algum momento em que circulam e são compartilhados para fora do espaço daqui, do Media Lab? Nós temos algumas iniciativas que têm sido de praxe nós fazermos, desde publicações, e aí a apresentação de livros, de capítulos de livros, de comunicações em eventos, a exposição dos trabalhos propriamente ditos em feiras, exposições e mesmo em eventos gerais, como vou exemplificar. A gente estava recentemente no CCBB em uma exposição. Então, os trabalhos estavam em uma mostra de arte aberta, portanto, a público, e foi o CCBB de Brasília. Normalmente, a gente participa aqui dos eventos extensionistas, aquela semana que a universidade mostra todo o seu escopo de pesquisa para a comunidade, que é o nosso COMPEX, o Congresso Específico de Extensão, de Pesquisa e Extensão da Universidade. E nessa semana a universidade está absolutamente aberta e em franco diálogo com a comunidade. Então é um outro momento que normalmente a gente aproveita para expor os nossos produtos. A gente tem eventos que nós organizamos e nós apoiamos. O que nós organizamos é o CIMI, o Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas, que é um espaço também de prestação de contas sobre as pesquisas que a gente desenvolve aqui. Dos eventos que a gente apoia, compondo a comissão organizadora, a gente tem o Encontro Internacional de Arte e Tecnologia, promovido pela UNB, e que esse ano será em Aveiro, em Portugal, e a gente tem o Hiperorgânicos, que são os dois eventos mais próximos à atuação do Media Lab. As nossas parcerias são bastante profícuas nesse sentido. E a gente ainda atende a determinadas demandas específicas a partir de convites. Aí é uma questão só de viabilidade, como, por exemplo, a gente tem agora um convite do SESC para fazer uma exposição dos produtos interativos lá no espaço do SESC. A gente está tentando agora verificar como viabilizarmos essa exposição, já que eu não posso tirar uma série de equipamentos aqui do laboratório para ficar em uma mostra em outro lugar. Então, resolvida essa questão, a gente vai mostrar. E, claro, a gente recebe a comunidade aqui no nosso laboratório para uma série de ações, sejam palestras, workshops, demonstrações. A gente tem feito sistematicamente isso a partir de demandas espontâneas ou a partir de convites para que escolas venham aqui, conheçam o laboratório. A gente organiza uma visita técnica para mostrar as instalações e mostrar os nossos produtos, alguns dos nossos produtos. Certo. E tem, claro, os espaços virtuais, claro. Como o nosso site, como as redes sociais. A gente tem uma série de mecanismos que a gente tem feito divulgação dos nossos trabalhos. Vocês têm alguma política comum dentro do Media Lab de compartilhar o código, por exemplo, de programação de alguns aplicativos ou produtos, ou alguma política de licenciamento que seja sempre homogênea? Ou como isso funciona aqui? Ainda não está, não temos uma única orientação específica para isso. Dentro do Media Lab, os códigos são absolutamente abertos e as pessoas têm acesso, contribuem efetivamente. A gente não tem nenhuma política restritiva em relação a isso dentro do Media Lab e nós estamos, sempre que possível, fazendo os registros, já que software o código a gente faz registro e não necessariamente patente, né? Os produtos a gente faz patente, os códigos a gente faz o registro. E a gente tem aqui na universidade um centro de inovação tecnológica que responde por esse tipo de registro junto ao INPI, e a gente tem usado esse centro para fazer os registros do MediaLab. Então, sempre que nós temos uma configuração de projeto já consolidada, a gente faz o registro, que é um registro institucionalizado. Então, é um registro como produto da universidade, resguardados todos os direitos autorais de quem produz o trabalho, das equipes envolvidas naquele projeto específico. Certo. E você falou, então, bastante em experiências, em processos, e também tocou a questão de transferência tecnológica nesses dias. Uhum. Eu queria que você me explicasse um pouquinho o que significa, e nesse contexto, a visão de transferência tecnológica. Tá. Nós entendemos aqui o termo tecnologia como um conhecimento que se tem sobre técnicas, né? Daí nós falarmos em uma transferência, um processo de aculturação em modelos específicos, seja de produtos, seja de concepções conceituais. Sempre atrelamos modelos conceituais à aplicação desses modelos em produtos que tragam uma inovação incremental ou uma inovação radical, quando a gente concebe ideias absolutamente inovadoras. Mas a ideia de transferência, ela se dá exatamente nisso, de a gente primeiro gerar bases conceituais aqui dentro do Media Lab, depois a gente tentar converter essas bases conceituais para modelos de produtos ou metodologias, e depois instrumentalizar outras pessoas para usarem ou compreenderem os mecanismos de realização desses produtos e dessa metodologia. E é exatamente nessa parte de capacitação que as pessoas vêm e são capacitadas na compreensão desses modelos e na sua aplicação, é que nós denominamos de transferência tecnológica. Então, não é uma instrumentalização em uso, é uma compreensão em modelos conceituais aplicados em soluções tecnológicas em mídias interativas. É que eu fiquei pensando nesse ciclo de transferência e na ideia de colaboração, se no final, digamos, se na ponta, quando você transfere essa tecnologia, se há uma visão também de depois integrá-la colaborativamente, porque, não sei se vou conseguir explicar, mas para além de ensinar ou capacitar, tem um momento nesse compartilhamento em que vocês vão ver a reação dos participantes sobre como funciona esse produto, essa plataforma e tal. Se há um momento de que isso retroalimenta o desenho, sim, sim, dos produtos. Nós temos, até porque um dos conceitos primordiais do Media Lab é trabalhar com experiência, né? E aí a verificação da experiência é o que nos interessa e o que nos move de fato. Então, qualquer artefato midiático que a gente desenvolve aqui, ele só tem uma razão na própria experiência de uso. Se estiver desvinculado e verificado somente em uma instância executiva, isso não resultará em um benefício para o lastro de pesquisa do Media Lab. Então, estamos muito mais interessados nos produtos na sua relação pragmática de uso, desencadeando experiência. E aí, claro que ao fazermos transferência tecnológica, o acompanhamento disso é um pressuposto até para o aprimoramento dos nossos trabalhos aqui, isso é verificado. Só retomando, não me parece que o termo transferência tecnológica seja tão interessante, apesar de a gente usá-lo, porque dá a ideia de que uma coisa sai de um lugar e vai para outro, quando na verdade nós ampliamos o escopo de abrangência do nosso trabalho. Então é muito mais uma irradiação tecnológica do que uma transferência tecnológica, se a gente for estrito senso no termo exato. Certo. E partindo para o último assunto, eu queria que você me comentasse um pouco da sua visão mesmo de do que é a construção de uma rede, pensando na rede de laboratórios. Você já, acho que já tem uma estrada assim, boa de diferentes tipos de redes, experiências. Então, a gente conversou ontem e foi, eu achei bem interessante a sua visão. O termo rede a gente discutiu durante algum tempo aqui, porque na maior parte das vezes a metáfora que nós temos de uma rede é exatamente de fios que estabelecem nós e fazem uma determinada trama. O fato de nós estarmos vinculados a uma determinada rede acaba, em função dessa compreensão, restringindo determinados níveis de articulação. Parece que os membros das redes estão, de certo modo, amarrados a essa trama específica. Como a nossa prática ela é muito mais dinâmica do que essas amarrações, nós começamos a questionar essa ideia de rede a partir de nós, a partir de pontos de conexão, e pensamos muito mais um modelo metafórico pautado pelas descargas neuronais em sinapses. E eu comecei a desenvolver um projeto, uma pesquisa conceitual de sinapses tecnológicas, que são aqueles pontos de contato onde há um trânsito de mão dupla de informação. Isso nos deixa muito mais livres e muito mais plasticamente arranjados enquanto possibilidades de contatos lógicos com vários outros pontos, e é mais ou menos esse o conceito que nós construímos dentro do Media Lab. Nós temos a participação em diversas redes e as nossas participações elas são absolutamente libertas a partir do ponto do ganha-ganha, do interesse mútuo, da produtividade nesses contatos interativos. Hoje a gente lida com pouco mais de 20 grupos de pesquisa e laboratórios no Brasil, mais ou menos uns 8 internacionais, mas nós não nos enxergamos amarrados a eles, nós nos enxergamos muito mais conectados mentalmente, idealmente, conceitualmente, metodologicamente com os vários, e isso dá uma possibilidade, do mesmo modo que na organização cerebral, que é chamado de neuroplasticidade, de uma plasticidade nas execuções e nas referências à própria rede. Junto à ideia de sinapses tecnológicas, eu estou desenvolvendo um outro conceito, que é o conceito de ressonância cibernética, que é justamente, que tem a ver justamente com a presença, a participação no ciberespaço, o uso de tecnologia, e que faz ressoar determinadas articulações e que se propaga em um campo de ressonância de ideias, de modelos, de conceitos a partir de redes, a partir principalmente de redes tecnológicas. Então, esses dois conceitos de sinapses tecnológicas e de ressonância cibernética, eles têm balizado, idealmente, os trabalhos que nós temos desenvolvido aqui nos vários âmbitos. Isso tem alcançado uma capilaridade em questões como o desenvolvimento de ferramentas de acessibilidade para interfaces gráficas computacionais, ou como é que nós trabalhamos interfaces tangíveis a partir desses conceitos de ressonância e de pontos de contato sinápticos. Então, são determinados conceitos que balizam a alimentação mais pragmática da concepção de produtos e serviços. E que tipo de ambiente ou que tipo de configuração você acha que promove ou ajuda essas sinapses? Eu acho que muito mais do que um ambiente, uma predisposição a preocupações coletivas e não preocupações individuais. Na medida em que você está mais preocupado com o que é que o grupo pode chegar, o que é que a gente pode construir junto, nós criamos um ambiente ideal para que haja essa troca generosa de competências e de habilidades. Ainda junta-se a isso uma ideia que é muito cara à nossa equipe, que é o trabalho mais colaborativo e não necessariamente cooperativo, entendendo cooperação como um conjunto de pessoas que têm as mesmas habilidades e que juntas têm um maior poder de barganha, como acontece com uma cooperativa de táxi, ou uma cooperativa de bordadeiras, ou uma cooperativa de artesanato, onde todos são artesãos, todo mundo é taxista, enfim. No método colaborativo, cada um tem a sua competência, atua dentro dessa sua competência e tem o respaldo do grupo para aquela competência. Isso significa o respeito pelas várias competências que nós temos e faz com que o ambiente seja muito mais tranquilo e, de fato, com uma hierarquia relativizada. Então, aqui, por exemplo, a pessoa que limpa o Media Lab, ela é vista com a mesma importância do coordenador geral do Media Lab, porque tem uma competência instalada ali. Esse tipo de respeito ao que o outro desenvolve minimiza algumas rotas de colisão, principalmente quando a gente trabalha com determinados erros em pesquisa. Isso tem nos ajudado muito a vencer esse tipo de coisa. Então, mais do que um lugar, uma predisposição de generosidade na sua formação, no pensamento plural, transdisciplinar, solidário, é que nos rege nesse tipo de trabalho. E a última, lembrando mais uma, é sobre políticas públicas. Qual é a sua opinião de que maneira as políticas públicas poderiam fortalecer esse tipo de experiências de laboratório? Eu acredito que vendo exatamente esse último ponto. Não é? Nós temos uma série de políticas que muitas vezes elas são trabalhadas, são tratadas em função de interesse de poucos e não de uma... de um aspecto mais voltado para a sociedade como um todo ou com matrizes autossustentáveis nos vários segmentos. E isso, a meu ver, é ruim na medida em que uma coisa não estabelece vínculo com a outra. Então, o que a gente tem feito aqui é uma tentativa grande de otimizar esforços e que esses esforços eles não são rotulados com um único selo, mas tenhamos uma série de selos e que demonstre a pluralidade das áreas de conhecimento envolvidos nos vários projetos e que esses projetos tenham efetivamente um interesse em solucionar problemas e que sejam problemas gerais e não problemas existenciais de uma pessoa só. Então, essa tônica, ela poderia perfeitamente balizar as políticas públicas na verificação de determinadas pesquisas, determinados modelos de negócio que tenham efetivamente a possibilidade de replicação, de transferência tecnológica, de uma solidificação social, mesmo nos trabalhos ou nos editais para uma produção artística autoral. Uhum. Isso poderia, claro, estar desde que fosse socializado em alguns aspectos e que nutrisse esse pulsar cultural de uma maneira mais generosa e menos individualista.